no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O curso de extensão Direitos Autorais e Direito de Imagem promovido pelo FOP interage com os artistas da região dos Inconfidentes. O artista de rua Gustavo André, que também é estudante de História da Universidade, fala um pouco do que pensa sobre o curso oferecido. Bom, eu trabalho com arte de rua faz 6 meses. Eu sempre tive uma admiração, um interesse, quando eu morava em BH, pela arte de rua, pelo grafite, pela pichação. Então, esse contato que eu já tinha antes, através de BH, foi primordial para eu poder desenvolver um interesse. Quando você começou, quais foram as suas principais referências, além das ruas de BH? Eu busco muita referência da gringa mesmo, de gente de fora, principalmente da Europa, região da América do Norte. Você procura desenho na internet? Existe muita divulgação pelo Instagram, né? Acho que o grafite entra nisso também, por ser divulgado bastante em imagem, né? E através da visualização mesmo, da divulgação das pessoas. Pra você, onde que entra o direito de propriedade intelectual no meio de toda essa liberdade criativa dos artistas? O que é intelectual tá envolvido de várias formas com a propriedade que não é sua, às vezes. Eu tava falando que através do Instagram eu tenho visualizado, né, trabalho de outras pessoas. Querendo ou não, na visualização que eu tenho em cima de algum trabalho, aquilo pode me gerar alguma ideia que eu nem percebo que foi por conta daquele trabalho. O que você acha dessa iniciativa do Departamento da Escola de Direito? É oferecer um curso para tantos artistas do âmbito musical, de dança, sobre o direito de uso de imagem. Numa região onde tem tantos talentos emergentes igual Ouro Preto e Mariana, o acesso à informação precisa ser feito ainda mais de uma informação técnica como essa que envolve a questão das propriedades, direitos autorais. Isso precisa ser debatido no tom não só de informar o artista qual o meio dele se proteger, qual o meio dele proteger a arte dele através de um plágio, mas também da necessidade de se desenvolver algo autoral. Hoje em dia, você vê muito artista, muito pintor em Ouro Preto. Muitos deles têm trabalhos muito parecidos uns com os outros e eles não têm acesso direto à informação sobre questão de direitos autorais, tudo isso. O curso oferece aos seus participantes um certificado de 21 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cursos.proex.fop.br. Eu sou Viviane Novi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.